Dependendo da época, você usa, de repente, um estilo para fazer um ataque, para fazer uma defesa, ou para curtir também. Qual que é a cara, de repente, daquele sucesso que bateu aí do comando muito, o Pullen? Como seria a cara dele hoje, Izzy? Contagiante.